26, sent you 3,000 feet. 3,000 feet, 26, delivery to the localized course. Delivery will be the localized course, reduced speed now to 170. It is the number 3. Radio number 3, slow down speed, we are maintaining 170, delivery is localized. Voo no 806, chama para exercício na frequência 125.45, alterna 126.85. 6545, 2605, 9806, obrigado, boa tarde. Voo no 394, chama centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251, 3325, 394, bom dia. 3192, reduza a velocidade para 1909. 190, 3192. Channel 6326, turn right in head 050. Establishing the localizer. Channel 6326, report established on localizer. We are establishing the localizer. 6326, descendo 3000. Está estabilizado, está 3154. Está 3154, completo final do procedimento LS, a torre na frequência 118 decimal 9. 118.95, TAM 3154. 95857, reporte estabilizado. Passará estabilizado. Channel 6326, descent 2000 feet. Clear the ILS final approach, port step. 2000 feet, 2000 feet, we will call establish on localizer. Web 5857, completo final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118 decimal 95. Tá bom, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 648, agora informação foco. Gol no 648, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Identificação Mari 050. Cacará 104, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 285, 14, boa tarde. São 3192, reduz a velocidade para 1170 nós, tráfego 1 hora, 13 milhas, é um foque 100, mantendo 2000, próxima a Duna. Mas você está fica pronta atrás do foque, eu estou 3192. Vai para o seguinte, para 2000, tá 392, é isso? Confirma? 3192, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, 3000. Trip 5490, sob vigilância, ascensão a nível de voo 200 na saída Monte. No perfil, a possibilidade de liberar da restrição de 11 mil pés a 15 milhas. Confirmo, controle. Ok, desconsidere. Trip 5490, livre da restrição na saída Monte. Ok, está livre então da restrição 5490. partir de 3.000, pode prosseguir para 2.000, tá? 3.000, 2.000, vamos, setor. São 3.192, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.96. 2.096, ajustado. Full ILS runway 10, Chanel 6326. Chanel 6326, complete final, in contact the tower 118, decimal 95. Tower 118, 95, 6326, thank you. Então, 3192, autorizado, final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3142. A Vivi Yankee Mike, mantém o corredor forte ao no meu pé, reporte Paris. Reporte Interlagos, a Vivi Yankee Mike. Afirma, reporte Interlagos, a Vivi Yankee Mike. Trip 5447, prossiga. Confirma o controle. Trip 5447. Chame o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Gol no 648, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.96. 2.000, 616, 642. Passando o marcador externo visual, tá 3192. São 3192, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 95. 895, boa. Gol no 648, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Será, 48. Olha, 648. Prossiga. Tentando pequeno desvio esquerdo para evitar um dois cúmulos assim. Sim, trip 5490. Não, é o gol 648, já reporta estabilizado. Sim, chegou. O no 648. Controle Salvador, Papatango, Quilo, Quebec, Serra. Apatango, Kilo Quebec Serra, mantenha o corredor Axé, o nome eu peço. É possível dar pra gente autorizar a proa direta de Morro de São Paulo com atenção para 2500 pés, senhora? Negativo, mantenha o corredor Axé, o nome eu peço, reporte Farol da Barra. Serra. Controle Salvador, boa tarde, o Axané 6315. Sané 6315, contato radar, saída da Euleda Bridge, sub e mantém o voo 360. 360 da Euleda Bridge, você vai coordenar a proa de Meda? Mantenha o perfil de saída, o Sané 6315. Mantendo. Salvador, por gentileza, confirma o modo Charlie pro navio Drake Mike? 700 pés. Confirma, tá o visual pro modo Charlie, navio Drake Mike? A VM Yankee Mike, o senhor mantém 700 pés. Assim, 700 pés, navio Drake Mike. Gol no 648, confirma, estabilizado? Afirmo. Gol no 648, complete final do procedimento LS, emissor na frequência 118.95. 1895, obrigado, Marcelo. November Yankee Mike, visual com campo. November Yankee Mike, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre na frequência 118.95. Torre 118.95, November Yankee Mike. Trip 5490, passa nível de voo 150, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125485. Patrulha Salvador, 1754. 1754, contato radar, saída Fuca, sub e mantém nível de voo 390. Fuca 390, direto, 1754. Guardião 06, prossiga. Decolando do Cabo para Salvador, agora através de Pico Azul. Guardião 06, chame Torre na frequência 118.95. Cliente 118.95.06. Oxané 6314, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 0500. Mari, 0500, entrega na base. Patango Kilo, Quebec Serra, reporte 20 milhas da CTR de Salvador. Sané 6315, passa a nível de voo 155, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 6315, ciente, Recife 251, 3325. Patango Kilo Quebec Serra, frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar. Gol 1754, passa nível de voo 1970, chama o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Centro Recife 12545, alterna 126.85, gol 1754. Sané 6314, para evitar formação, autorizado e TAP da presença. TAP 6314. Controle Oceano 6142, saída da PUCA, uma boa. Sané 6142, contato radar, saída da PUCA, sub, mantendo o voo 350. 3350, 6142. Controle, tem como autorizar a PUCA de Aracaju, por gentileza, 6142? Aguarde, Oceano 6142. Aguardando. Sané 6314, desça para 2000 pés, ajuste no zero, nomeia autorizado sinal de procedimento TLS, resposta habilitada. 2000 pés, no zero, nomeia, livre ADS, Sané 6314. Controle 6142 da Oxã. Prossiga, Oxané 6142. Autoriza a flor de Aracaju, por gentileza. Aguarde coordenação. Obrigado. Sané 6142, está autorizado o Jamo. Vai lá, Jamo, graças. É Portugal 021, qual que é a identidade? Bom arrival, descent flight level 050. Azul 4462, aciona a identificação, vou direto Mari para chegar da Mari, deixa para nível de voo 050. Mari 050, 4462. Ah, localizador visual, 6314. Sanem 6314, complete final do procedimento LS, é um entorno na frequência 118.95. 118.95, 6314. Sané 6142, passa nível de voo 155, chama centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 285, obrigado, boa semana.